Agora, Frigideira Acústica com Patrícia Schack. Trazendo as melhores frituras musicais da cena independente de todo o Brasil e do exterior. Com muito sabor e sonoridade que só nessa panela do rock você tem. Olá, povo lindo! E começa agora o Frigideira Acústica com Patrícia Schack. O programa que vai fritar a sua mente e te fazer delirar de prazer com artistas e bandas de todo o Brasil e do exterior. E para aquecer o óleo, iniciamos este primeiro bloco dedicando as músicas ao coletivo Rock Nativa, o coletivo mais charmoso de todo o Brasil. Para começar, vamos com a cantora Sakura e a música De Mim Terá o Melhor, ela que é de São Paulo, capital. Na sequência, tem o lançamento de Marcelo Santos, que Eu Sempre Sonhei, ele que também é da capital de São Paulo. Depois tem Johan Pier, Filhos do Vício, ele que também é da capital de São Paulo. E para finalizar, mais um lançamento. Um lançamento cheio de explosividade, que é do compositor Johan Pier. Mas quem canta é nada mais nada menos que esta locutora que vos fala. O som de Patrícia Schack, de Maringá, no Paraná, Pérola James. Para vocês. Vamos lá? Let's rock! Poderia ser o que quiser, poderia ser o meu rapaz. Ouça, ouça aqui. Poderia a suavizar, poderia a se libertar. Eu e você, eu e você, eu poderia ser fatal. Eu e você, eu e você, nunca nos faria mal. Você disse, nunca amei igual. Você disse, você disse, sou o ideal. Hoje eu estou feliz, de uma maneira triste. Como ter você nos tempos de hoje em dia? vida no teu Senhor. Hoje eu estou feliz de uma maneira triste. Os dias que espero olhando as frestas da janela, imagino você. Olhando as janelas dos teus carros, tô tentando te achar. E os dias que olho no topo das casas mais bonitas, será mesmo você. Que espera sentada chamando com suas risadas, perto de escurecer. invadimos sem necessidade do todo mundo da razão. Da razão. Ó, o grande preconceito que nos foi imposto quando saímos da ilusão. Invadimos sem necessidade do todo mundo da razão. Da razão. Não somos culpados, sim, somos vítimas da incompreensão. Forever Janis Joplin. explosão cósmica interior. Lúcida, loucamente amor. Rasgar o céu de som em som, sombra e luz. Girar o mundo cinza, pedir a cor e par com dor dos nossos corpos nus. Pérola Jenny, Pérola Jenny Joplin, Pérola Jenny. Espirrando gordura pelo fogão inteiro do jeito que a sua mãe adora, só que não. Vamos neste segundo bloco iniciar os trabalhos com a banda Fios, a música Infinito, eles que são de Cariacica, Espírito Santo. Na sequência tem Zona Reversa, Presos no Tempo, eles que são do Rio de Janeiro, capital. Depois tem Torta Brasileira, Pra Onde Você For, eles que são de Maringá, no Paraná. E para finalizar o bloco, tem Triple Strikers, Take Another Flight, eles que são de São Paulo, capital. Vamos lá? Let's rock! órbita e não quer mais parar. Dando risada enquanto te compro. Não é culpa da gente, nem culpa da morte. Sou gente indecente, se usa da massa. Não adianta voltar pedindo desculpa. Não vou recuar. Não vou aceitar. Não vou me calar. Só que lindo dia, pra gente reviver o amor. Você precisa sair dessa rotina e voar igual um beija-flor. Já passou da hora de você ver o pôr do sol, entender a simples beleza de um girassol. Você pode ser incrível, invencível. O que é que você tem? Está a viver diferente de viver, meu bem. Aproveita enquanto tá pra ir mais além. Pra onde você for, eu fly. I will fly so high. life I knew I couldn't choose a different life for me. I know, I've been stuck here in this lifetime. I just wonder why it breaks my heart now. What if I can move back in time and turn into another life? What if I can truly make it go and fly? I will fly so high, I'll take another flight. When I close my eyes, I regret nothing I say. But back in jail I was so confused. What I seen that I really tough choice, I couldn't make it in. Oh no, I was too naive to be a fashion guy and way super shy. But now I had my chance, my only chance to make things change, to take the final flight. Oh, I'll take it and I could change my life. Escorrendo o óleo, lhe sirvo então uma deliciosa fritura regada à base de Velhos do Mato, garotos que tocam blues, eles que são de Charqueada no Rio Grande do Sul. Depois tem Amazing, Highway to Paradise, eles que são de Brasília, Distrito Federal. Na sequência, tem Cenário Líquido, Manhãs de Domingo, eles que são de São Paulo, capital. E para finalizar essa delícia de bloco, vamos de Claudio Wallace, Liberdade Fria, ele que é de Belém, no Pará. Vamos lá? Let's rock! Pela estrada pra ver minha menina, que eu não vejo uma cara. Yeah, yeah, yeah, yeah. Chegando lá em sua casa, ela olha e me fala: não curto mais você, você não está com nada. O que eu gosto agora é de garotos que tocam blues. Garotos que tocam blues. Garotos que tocam blues. Garotos que tocam blues. Garotos que tocam blues. Eu toco velho rock, ela gosta mesmo é de blues. Para a estrada, sem ter aonde ir, não sei pra onde eu vou, nem que rumo eu vou seguir. Yeah, yeah, yeah, yeah. Agora eu sei que ela gosta, então eu vou tocar é blues. Garotos que tocam blues. Garotos que tocam blues. Tocam blues. Garotos que tocam blues. Eu garotos que tocam blues, garotos que tocam blues, garotos que tocam blues, garotos que tocam blues. Eu tocava o velho rock e agora eu toco blues. Eu tocava o velho rock e agora eu toco blues. Eu tocava o velho. Saboreando essa delícia de fritura, vamos iniciar este quarto e último bloco com um pouco de psicodelia alternativa. Vamos de diva pop com a música Batalhas, eles que são de São Paulo, capital. Depois tem Caravela Escarlate e a música Fases da Lua, eles que são de Nilópolis, Rio de Janeiro. E para finalizar, tem Fenícia e a música No Tempo, eles que são de Descalvado, São Paulo. Vamos lá? Let's rock! Demais, pra que eles não possam. este foi o programa Frigideira Acústica da semana. Mas semana que vem tem mais. E não se esqueçam que toda sexta-feira, às 22h15, pelo canal do YouTube Rock Nativa, tem o programa Tautocronia, o programa que faz a sua alegria, com a apresentação de Márcio Dias, Patrícia Schaque e Tio Beiço, com entrevistados, vários blocos divertidos para você e também o giro no YouTube para você interagir conosco no programa. Não deixe de curtir, não deixe de acessar o canal do Rock Nativa às sextas-feiras, 22h15, no programa Tautocronia. E fiquem agora com a diva Regiane Assolini e o Minuto Dáquila Pesquisas. Minuto Dáquila Pesquisas com Regiane Assolini. As tecnologias vêm avançando de forma acelerada. Com isso, em breve não teremos mais o dinheiro em cédulas. Estamos passando por um momento de transição também no sistema financeiro mundial. Pensando nisso, Dáquila Pesquisas criou o BDM Digital, que assim como as pesquisas, é totalmente independente. Criado em 2020, com um blockchain próprio e valendo R$3 cada, é um meio de pagamento que vem tendo valorização constante, facilitando a vida de muitos brasileiros. O BDM Digital já está sendo utilizado também em outros países, como Dubai, França, Estados Unidos e outros. Apesar de ser uma moeda digital, ela não é uma criptomoeda ou moeda especulativa. Tem CNPJ, lastro e sede física em Mato Grosso do Sul. Acesse www.bdmercantil.com.br, a moeda do futuro no presente. E as pesquisas continuam. Ficou curioso? Quer saber mais? Busque conhecimento em www.dáquila.com.br. Minuto Dáquila Pesquisas com Regiane Assolini.